esperando, meu amor. Passa, já me basta que então eu não sabia mais. E me via perdido e vivendo em erro, sem querer me machucar de novo por culpa do amor. Mas você e eu namorar, e era simples, ficamos fortes. Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu.